você ficar comigo. O seu jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, mas deixa comigo. Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paixão. Já provei da maçã, é você quem eu quero. Tudo bem, sou teu fã, eu confesso, te espero amanhã. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Amo você, ficar comigo. Uma frase, um papel, uma noite, um motel, só nós dois. Com você minhas cartas estão todas na mesa. Eu não posso, eu não quero nenhuma surpresa pra nós. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Luciano Gutierrez, o dono da senha. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. O nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Pra você eu fiz essa canção, trago aqui dentro do coração. Eu devolvo em dobro a paixão.